O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza! Esse é o programa Carta no Ar, que chega essa semana à sua 15ª edição. Como muitos já sabem, o Núcleo de Comunicação produz a Carta da Saúde, que é um informativo da nossa rede de saúde SUS Campinas. O Núcleo de Comunicação é uma iniciativa da Política de Humanização da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui hoje com vocês, ouvintes, para mais um bate-papo contando as novidades do SUS que dá certo. A nossa convidada de hoje é a Naoko Silveira. Ela é médica sanitarista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Covisa, e coordenadora do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, Promoção da Saúde e Cultura da Paz. Ela vai nos contar um pouco sobre um assunto muito importante, que é a prevenção de violências. Olá, Naoko, seja bem-vinda em nosso programa. Olá, os ouvintes. Tudo de bom aí para vocês. Naoko, conta pra gente, o que é o Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes? O Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, ela foi formada no município com uma iniciativa de prevenção de violências visando uma cultura de paz, para desconstruir essa questão da violência, né? Então, esse núcleo é intersetorial e tem vários representantes da Prefeitura de Campinas e também de outros setores, na Unicamp, por exemplo. E conta pra gente como é que ele funciona. Tá. Então, ele funciona assim. A gente tem representantes de programas de prevenção de violências, programa de enfrentamento, que tem coordenadores na assistência social, então, tanto da criança, do idoso, da mulher, né? E também, como é violências e acidentes, a gente também tem representação do pessoal de ENDEC, que é dos transportes, no que refere aos acidentes de trânsito. E a Unicamp também participa desse grande projeto, né? E é um núcleo que é composta por essas pessoas, ou coordenadores desses programas, ou representantes, que visam discutir um pouco, né, assuntos para que possa virar política pública para prevenção de violências e acidentes no município. Ótimo. E como que vocês fazem para... Vocês se reúnem periodicamente? Quantas pessoas participam ao todo deste núcleo? Isso. A gente tem umas reuniões a cada 2 meses, o núcleo como um todo. Mas a gente intercala também com reuniões mais específicas, por exemplo, da violência, que tem um comitê do CIS9, que a gente vai falar mais para frente, né? Que é que trabalha as informações de violências. Então, praticamente todo mês a gente de ter uma atividade junto, né, com essa integração que é intersetorial, então tem pessoas da assistência social, da coordenadoria da mulher, da ENDEC Transportes, da Unicamp, né? Então a gente tem um grupo assim com uns 10 representantes, vamos dizer, né, que se reúnem periodicamente para discutir políticas públicas de violências e acidentes. Visando melhorar, então, na verdade, vocês têm vários profissionais com várias expertises e aí vocês discutem para melhorar essa questão da violência no município? Isso, ou para assim, para dar visibilidade, a gente se reúne para, por exemplo, uma grande atividade do núcleo é trabalhar as informações sobre violências. Então, todo ano a gente faz um boletim, né, das notificações que a gente recebe, as informações sobre violências, e a gente se debruça em cima desses dados para dar visibilidade, para mostrar o que tem, assim, o que é atendido de violência no município, em qual fase, criança, adolescente, mulher, idoso, a questão da violência sexual também, né, para dar visibilidade, e com isso a gente subsidia, né, os nossos políticos, né, os nossos dentro da prefeitura ou para fora também, o que pode ser feito por prevenção atenção, melhorar a assistência, né, em relação à violência, a proteção também. Então, essa informação, que é um carro-chefe até do núcleo, trabalhar a informação e devolver de uma forma que possa servir para ações de prevenção. Que ótimo! Quando que começou o núcleo, Naoko? O núcleo, ele foi formado em 2007, né? Então, o grande incentivador de formação de núcleo foi o Ministério da Saúde. Então, ele escolheu os municípios que tinham problemas de violências, então, principalmente as capitais. E aí, também, ele convidou alguns municípios que tivessem interesse ou alguma estrutura mínima montada no município, né? Então, nós, por sorte, quando formamos o núcleo, nós já tínhamos a Coordenadoria da Mulher que trabalhava, que é a doutora Verônica, com o projeto Iluminar, que é o Programa de Atenção a Vítimas de Violência Sexual, e na assistência social, a Rose, que trabalhava com violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, a gente juntou todo esse pessoal, o pessoal que trabalhava com a questão da violência contra o idoso, violência contra a mulher, e a gente juntou todo esse povo que já trabalhava com isso, né, para poder sentar e pensar sobre como interferir para melhorar e para fazer prevenção, né? Então, eu acho que foi um cenário bem assim privilegiado para Campinas, quando o Ministério chamou os municípios para montar o núcleo e não ficar simplesmente só contando caso e, né? Eu acho que assim, ainda mais violência, você tem que, não adianta você ter só o dado, você tem que transformar isso não só violência, né? Eu acho que todos os casos, todas as doenças são assim, né? Você tem que ter um jeito de trabalhar isso, de fazer uma intervenção, de melhorar, né? Então, foi esse cenário privilegiado, o Ministério deu um empurrão, né, para que os municípios criassem esses núcleos e de forma intersetorial. Isso que é difícil para a gente. Às vezes a gente está acostumado muito a trabalhar só com a gente mesmo, né, no caso da saúde, só com a saúde, e a gente tem uma dificuldade de trabalhar com a intersetorialidade. Então, eles falaram, olha, gente, violência tem que trabalhar com outros parceiros, não adianta, a saúde faz parte dessa rede de atendimento, né? Então, vamos lá. Então, eu falei, vamos lá, vamos fazer o núcleo acontecer, chamar os parceiros, intersetorialidade, e estamos aí, estamos todos envolvidos. Que todos ótimo. Envolvidos. Muito bom. Vamos fazer uma pausa agora, vamos ouvir uma música que foi indicada por nossa convidada, Naoko. Já já a gente volta. Cheio de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ares. A paz invadiu o meu coração, cheio de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Voltamos com o nosso programa para a gente conversar mais sobre a prevenção de violências e acidentes. O nosso programa de hoje, Carta no Ar, traz Naoko Silveira, que é coordenadora do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, Promoção da Saúde e Cultura da Paz. Naoko, quais são as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Violências? Então, agora, detalhando um pouco, né, como eu falei, a questão de trabalhar com as informações é um carro-chefe. Então, a gente vem trabalhando com boletins de notificação de violências. Então, desde... E, assim, quando a gente criou o núcleo, aí só um parênteses, né, a gente já tinha esse trabalho anterior, né? Então, o núcleo acabou se inserindo nesse comitê do CIS9, que já existia desde 2005. Em 2007, a gente integra o grupo e continua fazendo e traz isso também como uma atividade importante do núcleo, né? Então, todo ano a gente faz essa notificação, a gente devolve esses dados que toda a rede de saúde, de assistência social, educação agora bastante forte a partir desse ano, né? Até a guarda municipal notifica pra gente. Então, isso é uma atividade bastante importante, a gente faz o lançamento, inclusive tem um lançamento marcado para dia 22 de agosto agora, né? E que a gente vai devolver esses dados de atendimento, né, de violências no município de Campinas, né? Então, isso é uma atividade importante. Outra atividade que eu quero destacar é o PARTE, que é, assim, parece festa, né? Mas é um projeto de prevenção de acidentes de trânsito envolvendo álcool para jovens, né? Então, a gente já sabe, assim, pelos dados da mortalidade, que os jovens, eles se envolvem muito em acidentes, morrem muito jovens, né? Acidente de trânsito, homicídios, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa para essa faixa etária. Então, esse projeto que veio do Canadá e que foi trazido pelo Dr. Gustavo Fraga, que é o médico cirurgião lá da Unicamp, a gente encampou esse projeto, né? Junto com a Indec, também com a Débora. Então a gente está fazendo esse projeto desde o ano passado, agosto do ano passado, né? E até agora a gente já conseguiu praticamente mais de 800. Esse ano é capaz da gente envolver mais de 1.000 jovens só terem passado por esse projeto, né? Então, é um projeto muito interessante, que eles vivenciam, né? Vai até o hospital, conversam com pessoas que estão internados por acidente de trânsito, né? Assistem uns vídeos chocantes, assim, é um pouco de impacto, sabe? É um projeto meio que choca um que pouco. Que mostra a realidade. Exatamente. Então, e eles saem muito sensibilizados, né? Então, é um projeto bastante interessante. Né? Eu queria destacar esses dois projetos, as duas atividades. Agora, você falou party, que parece festa, porque em inglês party é festa. Qual é o significado deste nome? Tá, é isso mesmo, né? Então, projeto de prevenção de acidente de trânsito envolvendo álcool, né? Então, esse que seria o nome traduzido pro português, mas que em inglês são as iniciativas que fica P-A-R-T-Y. Iniciais. Isso, as iniciais. Certo. E qualquer jovem pode participar deste programa? Ah, tá. Então, isso foi importante também. Porque aí, como é que foi feita a seleção? Primeiro, a gente está abordando escolas públicas, né? Então, a INDEC, ela tem um levantamento de todos os acidentes que acontecem no município. E aí, ela escolheu pra gente locais onde mais acontecem acidentes, né? Então, a gente selecionou inicialmente, lá quando a gente começou em agosto, essas escolas onde tem mais acidentes. E aí, aos poucos, a gente está inserindo as escolas públicas nesse projeto, né? Então, por enquanto, a escola pública já tem uma demanda, sabe, escola particular querendo, porque as pessoas também, escola particular, os meninos acabam ganhando carro mais cedo, né? Mas, assim, por enquanto a gente tá, as pernas, né, não conseguem, né? Tá, mas tem um roteiro. Tem um roteiro, isso. Ok. Agora, Naoka, a gente tá falando bastante sobre o tema violência. Eu queria que você escrevesse pra gente, ou classificasse quais são as violências, né? O que é violência? E uma outra coisa também, qualquer pessoa está sujeita a alguma violência? Tá certo. Então, eu vou começar pela segunda pergunta, né? Então, acho que violência é um fenômeno que acomete a sociedade como um todo, né? Independente da classe social, então, nesse sentido, ela é democrática, né? Então, ela acomete todo mundo mesmo, né? E uma coisa que às vezes ainda é muito em quatro paredes, é silenciosa, né? Então, quando você fala em violência doméstica, então, é o marido que bate na mulher, é o pai que bate na criança, né? Abuso sexual, né? Domiciliar. Então, essas coisas acontecem muito de uma forma sigilosa ali, né? Então, para romper esse silêncio e que a gente traz que, assim, isso não é para acontecer, né? Então, é uma violência aí, falando um pouco do não discutir profundamente, né? Porque isso é difícil de discutir, porque ela tem vários significados, a violência, mas de alguma forma, assim, que essa violência, você é uma relação de poder, né? Então, assim, é quando é uma relação interpessoal de poder, que, ou de alguém que subjuga o outro, alguém que se sente mais poderoso do que o outro, né? Uma relação de desigualdade. Então, assim, violência doméstica, pais, né, contra crianças, o marido que se sente, né? Então, reforçando e repetindo um pouco o que eu falei, mas é bem isso mesmo, é relação de poder e que precisa ser trabalhado, né? E aí, hoje, até nas escolas também tem a questão do bullying, né? Então, que são relação de poder entre iguais, né? Que acontece. E aí, assim, que tipo de violência que a gente notifica e que a gente trabalha? Então, são violências, todas as violências contra criança e adolescente, né? Todas contra mulher, todas as violências contra a pessoa idosa, né? Aí, fora isso, tem a violência doméstica, daí todo tipo de violência doméstica, todo tipo de violência sexual, né? Aí tem uns de violência autoprovocada, que pra gente, traduzindo, é tentativa de suicídio, né? E tem tráfico de pessoas também. Então, mas quando a gente trabalha e a gente, por exemplo, termina todo ano fazendo o boletim, a gente trabalha em cima de devolver o dado para aquelas redes que trabalham e que a gente tem já constituído no município, né? Por isso que a gente, no boletim, a gente traz assim, a violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, violência contra a pessoa idosa e violência sexual. Então, esses quatro, né, temas acabam sendo, assim, quatro redes que a gente tem em Campinas e que a gente tem como intervir de alguma forma. Ou seja, Se a pessoa está sofrendo algum tipo de violência, ela tem que procurar ajuda. Exatamente. Então, é isso que a gente quer romper, né? É para a pessoa não ficar se sentindo solitária ou se sentindo agredida, que existem formas de resolver, né? É claro que quando você fala violência contra criança e adolescente e violência contra idoso, isso é compulsório. Ou seja, independente dessas criança, adolescente, idoso, querer ou não, isso tem que ser notificado, isso tem que ser denunciado, né? Agora, a mulher, ela é assim, ela tem essa livre arbítrio, ou seja, assim, ela só vai notificar se ela quiser, né? Agora, assim, é isso que a gente tem que trabalhar também, que isso a gente muito chama de violência de gênero também, que ela vai se submeter até quando, né? E, mas, assim, o trabalho que é feito para essa mulher não é chegar e dizer, olha, você, minha filha, você precisa denunciar o seu marido. Não é dessa forma. É assim, você está sofrendo essa violência, você tem consciência, você gostaria de sair dessa situação, ou então você gostaria de então, trabalhar a consciência dela, né? Para ela que tem que tomar a iniciativa de querer sair dessa situação. É lógico que tem situações assim, mais graves, que daí é necessário até afastar, né, abrigos, essas coisas assim, que aí é uma situação de risco de morte. Aí é um cada caso é avaliado. Cada caso é avaliado. Agora, violência é somente apanhar, a pessoa bater na outra, ou você pode agredir com palavras também, isso é uma violência? É, exatamente. Então, a gente tem essa impressão de que violência é só, né, é pancadaria. Não é isso. Então, tem tipos de violência. Então, tem essa violência física, que você falou bem, a violência psicológica também é, né, porque o outro que fica fazendo ameaça verbal, né, isso é uma violência, certamente, né. Aí tem a violência financeira, no caso de idosos, os idosos recebe uma aposentadoria e às vezes o filho ele fica com esse dinheiro. Esse dinheiro, né? Então, e aí não, e simplesmente não retorna benefício para o idoso, né? Então isso acaba sendo uma violência financeira e o idoso está lá negligenciado. Então tem a negligência, que é uma outra coisa assim, de idoso que fica abandonado, né? Ou então crianças que ficam abandonadas, né? Então tem vários tipos de violência, sim. É importante a gente descrever, porque realmente as pessoas acham, né, que a violência pode ser somente a pancadaria, e não é. É uma série de fatores que podem estar envolvidos, né? Exatamente. Muito bom. Vamos fazer uma pausa, vamos chamar mais uma música indicada pela nossa convidada, Naoko, e já a gente retorna batendo mais um papo sobre a prevenção da violência. Strong wind. Somebody cry, why, why? Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why? Somebody say, he's your man, he's your man, yes, I know, I know. He's your man, he's your man, yes, I know, I know. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why? Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why? Kulumane sizwe singenze njani bayajabula basithanda lo. Voltamos com o nosso programa. Hoje estamos com a nossa convidada Naoko, falando de um tema super importante, que é a prevenção de violências. E, como a gente aprendeu até agora, diga não à violência. É muito importante isso. Denuncie, não permita nenhum tipo de violência. E para isso, Naoko, quais são os serviços de saúde que as pessoas podem procurar nos casos de violência? Então, né, todo serviço de saúde é porta de entrada, tá? Então, assim, você pode procurar, sim, qualquer serviço de saúde. É lógico que a gravidade que vai depender. Então, assim, se você tá muito machucada, você vai acabar procurando pronto-socorro, obviamente. Mas se tem um problema de violência mais crônica, aí você pode procurar o centro de saúde, sim, tá? Então, todo serviço de saúde, a princípio, ela está preparada para receber qualquer tipo de violência. A gente tem feito esse treinamento com as câmaras técnicas de criança e adolescente. Então, a gente tem investido bastante nesse sentido, tá? Então, e aí o serviço de saúde vai acolher, fazer esse primeiro acolhimento e vai encaminhar para onde necessitar, por exemplo, violência sexual, né? Então, se você tem um caso de violência sexual que é dramático, por exemplo, estupro, ela vai parar no pronto-socorro, e se esse pronto-socorro não tiver a medicação, ela vai encaminhar para o serviço que vai dar a medicação necessária, a pílula do dia seguinte, para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e também evitar a gravidez indesejada, tá? Então, a gente tem fluxo para tudo isso. Tá? Então, é para as pessoas procurarem, que é um problema de saúde, né? Precisa procurar mesmo, precisa procurar ajuda. O que a gente não pode fazer na violência é ficar sofrendo calado sozinho. Tá? E outra coisa importante, que, por exemplo, você tem, você população que está sofrendo violência, ou então você tem receio, essas coisas, você pode usar de disque denúncia. Então, para a mulher, você tem o 180, que vai, você não se identifica, e você pode também ligar para o CMDCA aqui no telefone 3236-4030 também, para violência contra criança e adolescente, e daí vai ser feito o encaminhamento adequado. Muito bom! Eu quero agradecer a participação da Naoko Silveira, que é coordenadora do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes, que esteve hoje aqui com a gente falando sobre um assunto muito importante. Obrigada, Naoko. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? A mensagem, né, é sempre que a gente tem que desconstruir essa violência. Ou seja, se a violência foi construída pelos homens, a gente também tem capacidade de desconstruir, e na perspectiva da cultura de paz, né? Então, a gente tem que investir na cultura de paz mesmo. Porque uma atitude violenta, você desconstruindo e você investindo numa atitude de cultura de paz, né, você vai, enfim, tendo uma uma harmonia na sociedade, você vai, não vai acabar completamente, porque a gente sabe que, né, a sociedade, esse problema de violência é muito antigo, é bem antes da gente nascer, da humanidade até, né? O que a gente tem que fazer é controlar, né? A gente tem que fazer que fique nos níveis que a gente seja possível de convivência, né? Que a gente não vive nesse mundo cheio de jovens, a gente está perdendo jovens, morrendo pro crime, né? Perdendo para acidente de trânsito. Então, a gente tem que trabalhar individualmente e trabalhar da sociedade, administração, enfim, das instituições como um todo. Obrigada, Naoko. Obrigada, ouvintes. Você ouviu o programa Carta no Ar, o nosso programa de saúde pública. E até o próximo programa.